felizes. Divaldo Pereira Franco, que no próximo ano, no dia 5 de maio, completa 80 anos, é de uma jovialidade, de uma alegria contagiantes. Acorda às 6 horas da manhã sorrindo e dizendo bom dia. Enquanto nós acordamos esfregando os olhos, ele está sorrindo. E nos reclama dizendo que somos os únicos seres da criação que acordamos reclamando. Enquanto toda a natureza canta a chegada de um novo dia. As flores desabrocham, os pássaros gorjeiam. A natureza está em festa e o ser, o filho excelente da criação, que somos nós, acordamos murmurando e reclamando da vida. Zé Raul Teixeira sempre brinca em suas palestras e seminários. Frederico Menezes, baixinho de um coração gigantesco, a gente se apaixona pelo seu carisma. Alberto Almeida, representante da Federação Espírita Brasileira na região norte, de um carinho, de um amor que nós nos apaixonamos. Isaías Claro, promotor de justiça da vara criminal em São Paulo, fala-nos com a doçura, e tantos outros. Chico Xavier era alegre também. José Raul Teixeira disse que dava para escutar-se as risadas de Chico do lado de fora da sua residência, que ele adorava contar piadas singelas, inocentes, adorava contar causa, e a mano tinha que chamar Chico, vamos trabalhar, senão você não dá conta, porque ele adorava contar coisas engraçadas, era extremamente feliz. E quando já o quebrado pelos anos, ele dizia, brincando, meus amigos, eu acho que todos esses anos eu cuidei do meu corpo, mas agora parece que está na hora de cuidar do esqueleto, porque só sobraram o esqueleto. Então ele, com a sua humildade, uma senhora veio até o seu encontro e lhe elogiou, Chico, você é maravilhoso, quantos espíritos superiores vêm até nós através das suas mãos, quantas mães você consolou, trazendo mensagem de filhos a quem tanto amavam, quantas pessoas você orientou e auxiliou. E ele todo encolhidinho dizia, sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco, se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas era o Cisco de Deus, era o Cisco de Deus que vem nos falar do amor, de nos convidar a ter a visão dos olhos de luz e de amor que nos fala Jesus. Então Chico também era alegre, e Francisco de Assis, o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra, estrela de primeira grandeza a deslocar-se dos céus do Cristo para a vida terrena, era o cantor da alegria, o poeta da natureza, adorava cantar hinos ao irmão sol, ao irmão vento, às irmãs abelhas. Edivaldo nos narra que ele, indo certa vez ao deserto para demonstrar o sultão, para impedir as cruzadas, era o tempo da segunda cruzada, ele no retorno adquiriu uma doença chamada tracoma, que ele era contagiosa nos olhos e que se não fosse debelada contaminaria todo o corpo, e não havia tratamento na época. A única solução era queimar-se os olhos com ferro ligeiramente curvo em brasas até quase as orelhas. E Francisco submete-se ao tratamento. Na praça principal, diante de Dom Guido, bispo e seu amigo, cercado por seus companheiros, ele ajoelha-se e submete-se àquele tratamento tão doloroso. Naquela hora, em que tem o ferro em brasas a aproximar-se de seus olhos, o que o tornaria cego até o final da vida, Francisco, em vez de abjurar o nome de Jesus, em vez de reclamar, em vez de chorar, ele diz as seguintes palavras, Benevenuto fratello fo, bem-vindo irmão fo, por favor seja gentil comigo, eu sempre o tratei tão bem. Enquanto tem seus olhos apagados pelo fogo, Francisco começa a cantar as qualidades daquele instrumento do irmão Fogo. Frelião, que estava ao seu lado, desmaia, imaginando o sofrimento de Francisco. E ele cantando ao Altíssimo, ao irmão Sol,